Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Dívida ou engano? É a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas, que dá conta da mensagem escrita enviada para milhares de utentes da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, apelando ao pagamento de taxas moderadoras. Centenas de pessoas deslocaram-se no próprio dia aos hospitais de Porto Alegre e Elvas, uma situação que provocou filas nas tesourarias destas unidades hospitalares. A maioria quis obter mais esclarecimentos quanto aos montantes evocados pelo organismo, até porque alguns dos utentes garantem não ter dívidas e outros referem que estão isentos do pagamento das taxas solicitadas. Noutros casos, os utentes nem são sequer obrigados a efetuar o pagamento, uma vez que as taxas reclamadas referem-se a taxas moderadoras com mais de 3 anos, ou seja, já prescreveram. Falamos também de emprego. A Marktel vai ampliar a sua presença em Elvas. A empresa prepara-se para expandir o seu investimento, o que conduzirá a um crescimento do número de trabalhadores. O atual call center da empresa funciona nas antigas instalações da Escola Profissional da Região Alentejo, a EPRAL, as quais se revelam insuficientes para a empresa espanhola continuar a desenvolver o seu negócio na área da promoção de vendas e serviços por telefone. Após várias sessões de Assembleia Geral, o Elva já tem novo presidente. A nova direção é encabeçada por João Carapinha, tendo sido a única lista a apresentar-se a sufrágio. O recém-eleito presidente revelou que pretende uma organização administrativa profunda, tendo assente a ideia de devolver o Elvas à cidade e à região, valorizando aquilo que são os seus principais ativos, que neste momento, segundo refere, são os atletas. Noutra reportagem, sustentada num estudo recente, abordamos a previsível perda de população em cerca de 20% nas regiões fronteiriças. Baixa populacional é maior no interior, só Badajoz é exceção. Segundo o estudo, a migração de jovens vai agravar a escassez de mão de obra a um ritmo muito superior ao resto do país. Outros temas que marcam a atualidade, damos conta do rejuvenescimento da Quinta do Bispo, que está mais verde do que nunca, da limpeza do espaço à reestruturação do parque infantil e das hortas comunitárias. O objetivo deste espaço verde em zona urbana é proporcionar mais qualidade de vida aos residentes, não só da freguesia como de todo o concelho. Foi o resumo semanal dos conteúdos noticiosos do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos então a conhecer os destaques do jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Salientamos o 2º Congresso Internacional de Redes Sociais que decorreu na Universidade de Évora. Uma das conclusões é que é preciso educar os utilizadores, ajudá-los a obter conhecimento, mas sem cair em exageros. A Rota dos Vinhos do Alentejo vai ter um novo ponto de partida, ou seja, vai ser criado um espaço localizado no coração da cidade de Évora, com o objetivo de elevar o posicionamento do vinho da região. Dar nota que a Bicentenária Biblioteca Pública de Évora, uma das mais antigas e ricas do país, vai receber obras de conservação e restauro este ano e em 2019, num investimento de 800 mil euros. Destacar também a iniciativa O Tapete Está na Rua, que aconteceu em Arraiolos. Durante o certame, mais uma vez foi falada a importância da certificação do artesanato de Arraiolos, neste caso os tapetes, que continua a ser exigido ano após ano. Não envergonhe o seu cão, apanhe o cocó do chão. Este é o mote de uma campanha lançada pelo município de Évora em parceria com as uniões de freguesia urbanas e ainda as ecoescolas. Esta é uma campanha de sensibilização para a recolha de dejetos caninos. Em evidência esteve também o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, o PACT, que vai ser ampliado com a construção de mais 2 edifícios. O presidente executivo do PACT, Somodip Sarkar, destacou que este parque quer atrair empresas das áreas da saúde e da aeronáutica, entre outras, e que a construção destes 2 novos edifícios deve estar pronta lá para 2020. Em obras vai estar também o Centenário Teatro Garcia de Rezende e a sua envolvente no Centro Histórico de Évora. Esta requalificação representa um investimento de 1,5 milhão de euros. Salientar ainda o plenário de transição da presidência da Euroace, que junta as regiões do Alentejo, centro e da Extremadura espanhola, tendo acontecido este plenário em Évora. A ligação ferroviária de Sines a Madrid fará a economia regional potenciar-se e internacionalizar-se, foi uma das mensagens passadas neste evento, através de Roberto Grilo, que cessou agora o cargo de presidente que exercia na Euroace. Em destaque também o facto da Câmara do Alandroal querer candidatar Jeromenha a Património Mundial, isto numa altura que a degradação avança e provoca mais derrocadas na fortaleza. Segundo o presidente do município, João Grilo, tencionamos integrar a candidatura das fortalezas da Raia Unesco, que está a ser preparada entre Elvas, Marvão, Valença e Almeida. Foi notícia também que a Guiar recebeu mais uma edição da Festa da Primavera com muita animação. Por fim, dizer que o NER promoveu uma terceira sessão sobre o novo Regulamento de Proteção de Dados. Esta iniciativa foi dirigida aos empresários que têm manifestado ainda várias dúvidas relativamente a este processo. Ficam então por aqui os principais destaques das notícias publicadas no jornal Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.